calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. tribo.com e toda a galera que está aí transmitindo o Som da Tribo via internet. Você pode participar também do Som da Tribo através de e-mail sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat no MSN e também o nosso chat no nosso blog sondatribo.com. Então é só acessar sondatribo.com. Tem todos os canais aí para você manter o contato com o Som da Tribo. Ou se quiser também, ligue 3421-1507 ou pós. Você também pode mandar o seu torpedo 88319050. Tem o Som da Tribo também nas redes sociais, no Orkut, também no Facebook e no Twitter. É só seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. E como sempre, os brindes do Som da Tribo. Hoje, sabadão, sorteio da sanduicheira Mini Grill 2 em 1, cadência e oferta aí da Eletrosom. É por você que a gente faz, hein? Da loja Barão do Rio Branco. Então é só ligar, hoje vai rolar o sorteio da sanduicheira Mini Grill 2 em 1, cadência e oferta da Eletrosom. Também tá valendo piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100. Oferta desastrosa Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sala 4, sorteio na próxima semana. Valendo também dois ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro no Viela. Então é só ligar. Valendo ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18, no Viela Sempre Café. Um piercing de umbigo, uma estatua feminina, no valor de R$100, oferta desastrosa Rock Store, na Alameda Lima Guerra. E também a sanduicheira Mini Grill 2 em 1, cadência e oferta de Eletrosom. É por você que a gente faz sorteio hoje. Então liga 3421-1507 e mande seu torpedo 88319050. Mais que um programa. O Som da Tribo. Dancing in plastic cups before we went on stage. Som da Tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas, 8 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Você curtiu Vampire Weekend Holiday Wizard Memories aqui no Som da Tribo. Tá a fim de ligar, participar, interagir com o Som da Tribo? É só ligar 3421-1507, interaja, participe com o Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, parceria é fundamental. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, verão, férias, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop em novo endereço, na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Cici, e aí, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês ou espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas, 3423-8700. Metrópole Team Moda pra galera, Team Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro. Telefone da Bahia Frio, 3425-1800. Ó, tá valendo também você ligar pra cá, os brindes do Som da Tribo. Entraram mais ingressos aqui, 3 ingressos para o Blackout, o Esquenta do Glam. Próximo sábado no Apogeu, hein? 3 ingressos para o Blackout, o Esquenta do Glam. Dia 5 no Apogeu, no próximo sábado no Apogeu. Também tá valendo o ingresso para o Glam, no dia 12, também no Apogeu. Então, o ingresso para o Glam, o Glam Party, que vai rolar aí dia 12 no Apogeu. E 3 ingressos para o Blackout no próximo sábado. Beleza? Você que gosta de música eletrônica, de evento alternativo, é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. Valendo também sanduicheira mini grill 2 em 1, cadência e oferta da Eletrosom. On Piece de Umbigo mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story.

com a punhalada no peito. O som da tribo. O som da tribo. Agora são 7h16, você curtiu Vivendo do Ócio, Meu Precioso, antes Matanza, Remédios Demais, música nova do Matanza. Matanza que vai estar aqui em abril em Vitória da Conquista, então se preparem. Matanza novamente aqui em Conquista. Ó, pintou mais brindes aqui no Som da Tribo, ingressos para o Blackout Esquenta do Glam no dia 5, próximo sábado no Apogeu. Também tem ingressos para o Glam dia 12, também no Apogeu. E ingressos para o Rindy Rag Fest, hoje com a banda... Deixe-me ver aqui qual é a banda, qual é a atração, a banda Complexo Haga e convidados. Então Complexo Haga também tá dando ingressos aí, é só ligar, 3421507 ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Mandar abraços aqui para Diogo, Diogo do supermercado Vitória, no bairro Guarani, aí na Nilton Gonçalves, Vitória. O Diogo, que trabalha no supermercado Vitória, aí no supermercado Vitória, no bairro Guarani, na rua Nilton Gonçalves. Diogo, não perde o Som da Tribo, trabalhando, curtindo o Som da Tribo. Por falar em trabalhador, tem a galera também do Conquistense, também, que não perde o Som da Tribo. Aí na Praça da Saudade, o nosso brother aí, o Paulo Maicon. Paulo Maicon, ele mora no Alto Maron, na Eduardo Dalto. Trabalha no Conquistense, trabalhando nesse momento e curtindo o Som da Tribo aí. No Conquistência aí na Praça da Saudade, galera que não perde Som da Tribo. Hoje também é aniversário de Juliano Pikachu aí no Guarani. Grande Juliano Pikachu, parabéns, muitos anos de vida. Grande Pikachu, aniversariante de hoje aí, curtindo o Som da Tribo aí no bairro Guarani. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Hoje no Viela Sebo Café, MPB e Música Regional com João Dias, voz e violão, hein? Não perca, couvert de R$3. Na próxima sexta-feira tem Pop e MPB com Eduardo Preto e Banda. Tá certo? Dudu Preto e Banda, ingressos apenas R$5. Eduardo Luiz, né? Como está sendo o novo nome dele. Ingressos apenas R$5. Viela Sebo Café fica na Siqueira Campos, no Centrão. Hoje tem João Dias, voz e violão. Hoje também no Apogeu, às 10 da noite, Reading Reggae Fest, segunda edição, com Complexo Haga e convidados. Ingressos R$5 e a mulherada não paga nada. No próximo sábado vai rolar o Blackout, todos de preto, todos no escuro e todos dançando em mais uma festa eletrônica no Apogeu, no Esquenta do Glam. Ingressos R$5. Informações no Apogeu. E no dia 12 de fevereiro também no Apogeu, Glam Night Party. Exceda seu limite. Nessa noite, com 7 DJs, DJ Tony, DJ Fabinho, Rick, Sex Sushi, Nerd Candy e DJ Chiquinho e Alero Urpia de Salvador, os dois aí. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. Em fevereiro, nos dias 24 e 25, Grito Rock Conquista. Dia 24 no Viela Sebo Café e dia 25 no Apogeu. Informações e inscrição no site do Coletivo Suíça Baiana, é só acessar www.coletivosuicabaiana.com.br. Também em fevereiro, dia 27, na Concha do Centro de Cultura, Folia Fora do Eixo, com móveis Colonial de Acaju, Canastra, Camarones, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Mais informações, segura a onda aí, já já Gilmar Dantas vai estar aqui no Som da Tribo para explicar tudo aí sobre o Grito Rock Conquista e também sobre o Folia Fora do Eixo. E em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk rock do Brasil nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e Zastraz Story. Quem também está com CD novo é a banda Mikchan. Banda Mikchan, você que gosta do bom e velho Heavy Metal, Doom Metal, da banda Mixian Kid Conquista. O novo trabalho da banda já está à venda aí nas Astrazes Story, ali na Alameda Lima Guerra 57, Sala 4. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, todo anos 80. Você vai curtir Capital Inicial e Ira. Arquivo Nacional. O som da tribo. Nacional. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse um pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Que nada sei. Depois de muito do tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O quê? O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional 96, Som da Tribo, você curtiu Ira, Dias de Luta e também Capital Inicial, Música Urbana, o Arquivo Nacional todo anos 80, hein? Vai ligando pra cá, 3421-1507 ou mandando seu torpedo, 88-31-9050, valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1 cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio Branco, sorteio hoje, hein? Tá valendo também um piercing de umbigo, mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, na Alameda Lima Guerra 57, sala 4, sorteio na próxima semana. Valendo também dois ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro no Viela. Tá valendo três ingressos para o Blackout Esquenta do Glam, dia 5 no Apogeu, próximo sábado. Valendo também ingresso para o Glam, dia 12 também no Apogeu. Ingressos também para o Rindy Reggae Fest, hoje no Apogeu. Então liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 88-31-9050. Vamos a um breve intervalo comercial, já já a gente volta e vamos falar aí com a galera que está promovendo o Rindy Reggae Fest. Boa noite, galera. Boa noite. O que vai rolar hoje no Apogeu? Antes dos comerciais aí, pra galera ficar esperta. Muito raga, muito dancehall, muito dub, hip hop. Vamos misturar na cena aí. Complexo raga e que mais? Participação, uma conexão especial, Espírito Santo, África Brasil, Fábio África. Beleza, então depois dos comerciais a gente vai trocar ideia com essa galera esperta aí do Rindy Reggae Fest, hoje no Apogeu. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h32, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X. Verão, férias é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Tá afim de mandar torpedo para o Som da Tribo? 88319050. Tá afim de mandar e-mail? E-mail, hein? Já tá ficando coisa ultrapassada. sondatribo@hotmail.com. Tem as nossas comunidades, as nossas ligações com as redes sociais. Comunidade Som da Tribo no Orkut, Twitter Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Tem o nosso blog, sondatribo.com, que lá tem o nosso chat e também o nosso MSN. Então é só entrar aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Você vai ficar sabendo como você se virar para entrar em contato com o Som da Tribo. E além disso, tem brindes legais hoje aqui no Som da Tribo. Ingressos para você curtir o Rindy Rag Fest hoje no Apogeu com o Complexo Raga e também o Fabian African. Tá certo? Hoje no Apogeu. Você não pode perder. Ingressos para você curtir o Rindy Rag Fest. Tá valendo também 3 ingressos para o Blackout Esquenta do Glam, dia 5 no Apogeu, no próximo sábado. Tá valendo também um ingresso para o Glam, do dia 12, também no Apogeu, beleza? E, além disso, tá valendo a sanduicheira mini grill 2 em 1, cadência e oferta da Eletrosom, o piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, e ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro, no Viela Sebo Café. A galera já chegou, tá aqui, vamos lá. Rindy Rag Fest, boa noite, salve. Boa noite, Miguel, máximo respeito, agradecido aqui, o espaço em nome de Já e Amém. Beleza, manda aí, o que vai rolar hoje lá no Apogeu? Na verdade, no Espaço Cultural Apogeu, a gente vai fazer uma mistura do ritmo jamaicano com a vertente enraizada nas nossas origens aqui da Bahia e com a conexão diretamente do Espírito Santo, do Fabian aqui, irmão que chegou para somar, trazendo raga desse hall diretamente no style. E aí, Fabian? Seja bem-vindo aí ao Som da Tribo, a Bahia. Conquista, todo ouvinte da Conquista, Fabian African, de Guiné-Conakry, mas naturalizado brasileiro em vários cantos aí da city, e capixaba de coração, vem com a maior conexão e maior respeito aqui com de Vitória da Conquista e Complexo Raga. E agora com o Espaço Cultural, máximo respeito Apogeu. Ao Apogeu, cara, que acolheu o Raga aqui no estado. Yeah, e só tem a somar e depender de mim quantas vezes eles me chamar. Eu vou estar aqui pra somar em nome de louvores a Já, abençoado a ele. O que vai rolar além do Complexo Raga e Fabian hoje lá no Apogeu? A gente tem aí a galera do hip hop representando também. E também vamos ter Dumbo, vamos ter duetos, vamos ter de corre, vamos ter o Selecta Project com set de eletro, Psy misturado com Raga, uma loucura massa, uma vibe astral. E vamos ter também as cotecagens do DJ Tigas e do DJ Guerreiro, fazendo uma mistura original lá. Então, muita coisa hoje pra galera curtir, né? Graças a Deus, tem muita coisa, vai ter muita vibe, muita história vai rolar lá hoje. A partir de que horas? A partir das 22 horas no Espaço Cultural Apogeu. Mulherada não paga nada, né? De forma alguma. boa ideia. E os homens vão pagar? Apenas o valor de R$5. R$5, preço simbólico, né? Só pra ajudar na vibe mesmo. Isso, preço simbólico. Como anda o movimento que vocês estão inseridos aí no Raga, o Dance Hall, aqui em Vitória da Conquista? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Raga em Conquista e o Fabian vai falar sobre a cena do Raga nacionalmente e pelo fato dele ser um dos pioneiros, com vários grandes nomes como Jimmy Love, Pop Killer, Arcanjo Reis, que vem representando a cena aí em todo o Brasil, máximo respeito, conexão. E aqui em Vitória da Conquista a gente teve o propósito de criar essa festa voltada para o estilo do Raga Dance Hall, pelo fato de aqui não acontecer, e a gente do grupo Complexo Raga já vem trabalhando nesse estilo musical, gravando músicas em rindins e fazendo participações em vários eventos de hip hop aqui em Conquista e na região sudoeste. E todo estado aí, de certa forma, também, porque a gente está somando a conexão em Ilhéus. E a cena do Raga em Vitória da Conquista, graças a Deus, pelo primeiro Rindim Reggae Fest, somou, foi massa. E também tô expectativa nesse segundo e que a cena vai crescer aqui em Vitória da Conquista, tanto na Bahia como no Brasil, porque o Raga tá chegando agora pra atacar o Fire, em nome do Senhor, Senhor Conquistador da Tribo de Judá. Rasta! Fala um pouquinho, fala desse mundo. Sim, mano, a cena do Raga, na verdade, no Brasil, vem desde 97 para 99, por aí, no final dos anos 90. E lá em São Paulo, a gente começou como cantor de rap também, mas a gente viu a importância de colocar o reggae, porque muita gente sabe, muitos cantores, MCs de rapper, sabe que o rapper veio através de um DJ, de um selecta que era do reggae lá na Jamaica. Na Jamaica, que levou para os Estados Unidos e lá a batida ficou mais forte, como os norte-americanos, os afro-americanos, e começou a ter a batalha de freestyle, né? Onde começou realmente o interesse pela cultura hip hop, mas vem do reggae, e o reggae e o raga em Kingston é muito forte. Então aqui no Brasil a gente viu isso, essa importância em São Paulo, e aí a molecada se juntou e fez uma vibe legal, que é uma banca chamada Sete Vela, Família Sete Vela. Máximo respeito. Onde tinha vários artistas, e agora, cara, semeando pelo Brasil, o Espírito Santo, agora Vitória da Conquista, Campos, Rio de Janeiro, tem Vitor Bing Ai e vários outros manos lá. Baitada. Espírito Santo tem o African Doves, o qual eu fiz parte, também fui fundador, e Fábio África, que é o pioneiro do estado do Espírito Santo ao todo, a lançar o estilo Raga, e também introduzir dentro da rádio. Isso, povo, cara, muito obrigado também, porque você tá abrindo um espaço pros caras aqui. Essa cena do Raga junto com o hip hop, isso é importante pra dentro de uma cidade. Saca, aí lá no Espírito Santo eu sou o pioneiro de fazer em 3 programas de rádios lá, botar o Raga acontecendo junto com todas as misturas. Então aqui é muito bom, valeu mesmo de coração, máximo respeito a Rádio Conquista. Som da tribo, desculpa. Som da tribo e saca, Fabian tá atacando faia. Beleza, Fabian, você que tá viajando Brasil afora. Sim. Salvador, como está inserido aí nesse movimento? Ou Salvador não tem quase nada? Sim, tem bastante. Salvador tem tanto baile raga como tem cena do reggae muito forte. Sound System. Né? Sound System. Então, em Salvador é um pico louco também, mas Vitória da Conquista tem que ter e já tem. Os ouvintes aí podem colar hoje que vocês vão conferir o melhor da cena raga com sensualidade. Porque o raga muitas vezes é confundido com sexualidade. É diferente de sensualidade. Nós cantamos para as mulheres ser sensual, não com baixaria, para vulgaridade. Isso é o raga. O rap também é a mesma coisa. O rap que os manos vão mandar lá também é uma mistura. Também tanto do rap, né, original, que é o rap raiz, como o raga também, que está introduzindo. Então a cena em Salvador está muito forte, e aqui também já está forte, precisa mais acropalar, mano. Isso, entende? Eu queria que vocês ficassem à vontade aí, convidassem a galera para logo mais hoje, a partir de 11 horas, né? Por aí a galera já pode chegar no Apogeu, na rua Vasco da Gama, lá no bairro Flamengo. A rua Vasco da Gama, bairro Flamengo. Beleza. Então, rapaziada, vamos chegar com tudo hoje no Espaço Cultural Apogeu, Indim Reggae Fest, representando a cena do raga, do dancehall brasileiro, conquistense e capixaba. Yamã, Fire Blaze, a partir das 22 horas. Mulher 0800, homem apenas 5 conto, na vibe. Valeu. E quando o material estiver pronto, mandar pra gente tocar. Já estamos aí, o MySpace Complexo Raga. Tanto no Orkut aí, a galera pode chegar lá no Full Shared, baixar o som, está rolando já aí, vai rolar dentro em breve uma conexão, novo som aí, Fabiano, Complexo Raga, representando a cena aí, a conexão. E yeah, mano, big up. Valeu, Fabian, prazer. Yeah. Bye, bye, bye, mão pro alto, a tribo sonora tomou de assalto. Bye, bye, bye, tô no alto, conexão, vitória, Espírito Santo. Pum, pum, pum, Fabian África, espero todo mundo. Beleza, aí foi a galera do Reed Rag Fest hoje no Apogeu. Liga pra cá, tá valendo ingresso aí. 3421-1507-8831-9050. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Come and home. O som da tribo. Alto. Agora são 7 horas e 53 minutos. Angra, Arise and Thunder, Iron Maiden, Coming Home, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Ou mande seu torpedo, 8831-9050. Faça como o Chave, que pediu Matanza. Já tocamos Matanza? Toca o som do Matanza. Chave, valeu, Chave. Tem mais torpedo aqui. É, Miguel, quero curtir Raimundos, Andar na Pedra, Karina, do bairro... Bairro JS, o que seria o bairro JS, Devold? Jardim Guanabara? Não, é tradução mal. É, vamos. Alô, Karina, manda seu bairro aí. Karina quer curtir Raimundos, manda aí seu bairro direitinho, beleza, Karina? Ó, tem mais abraços aqui pra galera que está curtindo o Som da Tribo. É Dilton do povoado de Lagedinho, quer ouvir Raul Seixas. Grande Edilton aí no povoado de Lagedinho. Também, alô aí para Rosângela. E Goma, baterista da banda Ladrões de Vinil, ligados aí no Som da Tribo do bairro Ibirapuera. Goma e Rosângela do bairro Ibirapuera, curtindo o Som da Tribo. DJ Davi, grande DJ Davi, circulando pelas ruas da cidade à procura de Rubenildo Metal. Rubenildo Metal, seu telefone só tá dando caixa, desligou o celular. Davi, o DJ Davi quer falar com você, Rubenildo Metal. Abraço aí para Rubenildo Metal, Lana, Amon e Marjorie aí no Pequeno Pacata Iracema. Abraço também para o DJ Davi, curtindo o Som da Tribo aí, girando pelas ruas da cidade à procura de Rubenildo Metal. Abraço aí para Guilherme Celino, Caroá, e sua namorada Bárbara. A namorada de Guilherme Celino, Bárbara. Então abraço aí para Guilherme Celino, Bárbara, a namorada dele, e Caroá, no bairro Recreio. Abraços também para Gilmar, de Belo Horizonte. Ele é morador de Belo Horizonte, está passando alguns dias aqui em Vitória da Conquista, curtindo o Som da Tribo, quer ouvir Van Halen. Também Charlene Nascimento, do bairro Ibirapuera, quer ouvir Guns N' Roses, e oferece para Sirlene, Márcio, Rafael, Janaína e vovó Lourdes. Uma vovó aí curtindo o Som da Tribo. Som da Tribo é família, hein? O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café tem música regional com João Dias, voz e violão. E você não pode perder, hein? Música popular brasileira e música regional. João Dias, voz e violão, cover de apenas R$3. Na próxima sexta, dia 4... vai rolar pop e MPB com Eduardo Preto e banda. Ingressos R$5. Eduardo Luz, o Dudu Preto. Ingressos apenas R$5. Viela Sebo Café fica ali na Avenida Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu às 10 da noite, Ringy Rag Festic, segunda edição, com Complexo Raga e convidados. Ingressos R$5. Mulherada não paga nada, 0800. No próximo sábado vai rolar Blackout, todos de preto, todos no escuro e todos dançando em mais uma festa eletrônica no Apogeu. Ingressos R$5. No dia 12 de fevereiro também no Apogeu, Glam Night Party. Exceda seu limite nessa noite com 7 DJs. DJ Tony, DJ Fabinho, DJ Rick, DJ Sexy Sushi, DJ Nerd, DJ Nerd Candy. E também os DJs de Salvador, DJ Chiquinho e Ale Urpia, ambos de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. Em fevereiro, no dia 24 e 25, nos dias 24 e 25, vai rolar Grito Rock Conquista. Dia 24 será no Viela Sebo Café, no dia 25 no Apogeu. Se você quer mais informações e inscrições, é só você acessar aí o site do Coletivo Suíça Baiana, coletivosuissabaiana.com.br. Também em fevereiro, no dia 27, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk rock do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Também à venda, o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosas, Astraz Story. Quem também tá com CD novo, à venda nas Astraz Story, é a banda Mikchan. Corra e compre logo o seu. Liga pra cá, os brindes aí do Som da Tribo. 3 ingressos pra você curtir o Blackout, Esquenta do Glam, dia 5 no Apogeu, próximo sábado no Apogeu. Ingressos pra você curtir o Glam, dia 12 também no Apogeu. E ingressos pra você curtir hoje, Ringy Rag Fest, com Fabian African e também Complexo Raga, hoje no Apogeu. Então liga 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Tá valendo também hoje o sorteio da sanduicheira Mini Grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom. Valendo também piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story. E ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18, no Viela Sebo Café. Som local. O Som da Tribo.

ilusões. Iria fugir do meu próprio medo. O som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu Quase Humanos, o tempo distintivo Blues do Covarde. Aqui no som da tribo, ambas são aqui de Vitória da Conquista. Esse é o espaço que a galera tem aqui no som da tribo para expressar suas canções, seus trabalhos, as bandas, a galera que faz o som alternativo na cidade. Vamos ao breve intervalo comercial. Já já, mais som da tribo. Segura a onda aí. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. Siga o Som da Tribo. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 8 minutos. O Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite, via 96 FM. Também através dos blogs, a galera da internet que dá aquela força ao Som da Tribo. Distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também através do sondatribo.com. E a galera também que dá aquele apoio ao Som da Tribo aí, blogdjdavi.com e também o núcleodenoticias.com, a galera firme sempre apoiando o Som da Tribo. Vá ligando pra cá, 3421-1507, muitos brindes legais, valendo ingressos pra você curtir o Rindy Reggae Fest hoje no Apogeu, com Fabian African, direto do Guiné com Chari, da África, o Espírito Santo. E também Complexo Raga, hoje, uma noite de Raga, Dancehall, Dub, Hip Hop, hoje, no Apogeu. Tá valendo ingressos aqui pra você. Também valendo 3 ingressos para o Blackout. O Esquenta do Glam, dia 5, no Apogeu, próximo sábado. Valendo ingressos também para o Glam, dia 12, no Apogeu. Certo? E hoje o sorteio da sanduicheira Mini Grill 2 em 1 Cadence. Oferta de eletrossom é por você que a gente faz, hein? Valendo também 2 ingressos para o show da banda Randômicos, dia 18 de fevereiro, no Vila Sebo Café. E tava, hein? Tá valendo um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Story, ali na Alameda Lima Guerra 57, sala 4. Então liga, 3421-1507, 8831-9050. Mande o seu torpedo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Let's make some noise. We got old songs. We got new songs. We got songs we can barely play. We got a spaceship, but it ain't going nowhere without you. and dream. I'm hatching a sunflower, scheming some scheme. Oh yeah. Oh. I'm a Jeffrey Dahl, who double A. Sirens waiting, but it's me that wants to get away. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribe sound. And then, baby, are you here? Agora são 8h18, você curtiu Evanescence, Everybody's Fool, antes U2, No Line The Horizon, aqui no Som da Tribo. Ligadaço aí no Som da Tribo, grande Alípio aí do Bem Querer, curtindo a noitada e conquista, circulando pelas ruas da cidade, ouvindo o Som da Tribo. Abraço também para Antônio e Elzita Bittencourt aí no Ponto Central do Marçal, sempre curtindo o Som da Tribo. Tem mais pessoas aqui ouvindo o Som da Tribo. Tô em Beleza e Terezinha aí no bairro da Conquistinha. Paulinho de Urrangão, né? Praça 9 de Novembro. Também tem a Thaís da Urbe 5. Galera ligando, mandando torpedos, se manifestando aqui através do Som da Tribo. Beleza? Vê se tem mais torpedo aqui da galera que está participando aqui do Som da Tribo. A Ana Cristina Souza também curtindo o Som da Tribo. Beleza? O Henrique, que está promovendo o Glam, tá avisando que no próximo sábado vai ter pedágio do Glam Bivolt, certo? Com flashes ao vivo aqui, direto para o Som da Tribo. Então vai ter um pit stop próximo sábado aí do Glam, aí no centro de Vitória da Conquista. Tá certo? Mais torpedo chegando aqui. O ingresso da Glam vai estar disponível nas Astrais segunda-feira. Quem ganhar aí? O pit stop Bivolt com flashes ao vivo do Som da Tribo no próximo sábado. Vai ligando pra cá, 3421507, ou mande seu torpedo, 8831-9050, valendo sanduicheira, 2 em 1, hoje o sorteio da sanduicheira, mini grill, 2 em 1, oferta da Eletrosom. Também tá valendo piercing de umbigo, mais tatu feminina, oferta de Zastras Rock Story. Também ingressos para o show da banda Randômicos, ingressos para o Rindy Rag Fest hoje, com Fabian African, diretamente da Guiné, com Shari. Da África, hoje aqui no Apogeu, e também o Complexo Raga hoje. Valendo ingressos também para o Glam, que vai rolar no Apogeu no dia 12. Também ingressos para o Blackout no próximo sábado no Apogeu. Muita coisa aqui, então é só ligar. 3421507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Anseios pelas calçadas, das brigas minhas, por quase nada, dos gritos secos, da pele flor, que andei doendo em meu peito encalacrado, pelo sujeito que ora vou. Veja bem, um dia só destroçou toda a meta, e o que passou, passou, e o que ficou não é festa, são reversos de uma canção. Você não sabe mais. Vou dizendo de antemão que estou morrendo um pouco mais e outra vez, e ter que olhar você tão longe, te sentir em outro abraço, reverberá o seu amor. Veja bem, um dia só dissolveu toda a meta, e o que passou, passou, e o que ficou não é festa, são reversos você não sabe mais. Vou dizendo de antemão que estou morrendo. Um pouco mais e outra vez. De ter que olhar você tão longe, te sentir em outro abraço reverberar. Veja bem, eu amei o que foi mais incerto sem temer. O que vinha depois no peito se deu tão aberto, não. Saudade vem matando a gente. Consigo avistar a brisa do mar. Meu violão, a gente nas estrelas. No meu deserto tudo é tropical. A noite vira sono, a noite vira dia. Se eu te faço uma canção, a minha mão te acaricia, baby. Te pego em casa, te levo pra escola, te conto uma história e te encho de amor. Não vou ficar nem mais um segundo ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Eu não vou ficar nem mais um segundo, baby, ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Baby, vem comigo, baby, vem. Baby, vem comigo, baby, vem. O sol se pôs em Salvador, de Arraiada de Julho, no litoral. Pisar o chão do Maranhão, Rio Grande do Sul. Tão lindo é o céu azul. Vem matando a gente. Você deve estar brisa do da liberta batera. Meu violão, a gente nas estrelas. No meu deserto tudo é tropical. A noite vira sono, a noite vira dia. Se eu te faço uma canção, a minha mão te acaricia. Te pego em casa, levo pra escola, te conto uma história, te encho de amor. Não vou ficar nem mais um segundo ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Eu não vou ficar nem mais um segundo, baby, ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Baby, vem comigo, baby, vem. Ai, go, go. Baby, vem comigo, baby, vem. Só se for em Salvador, de Arraiá, no Paraná, pisar o chão do Maranhão, Timarão, Rio Grande do Sul. Tão lindo é o céu azul. Ô, pastor, faça a minha. Reggae. We'll be right back. deserto tropical. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 8 horas e 29 minutos. Você curtiu o Eldon Borja, Deserto Tropical, antes os barcos reverberar. Os barcos, banda de conquista, o Eldon Borja também. Grande cantor, compositor aqui de Vitória da Conquista, mandando ver aí com o Deserto Tropical e os barcos com a música Reverberar. Vai rolar aí o primeiro encontro vegetariano de Vitória da Conquista. Almoço vegetariano, exibição de vídeos, troca de experiências. Local, restaurante Sabores e Amores, na rua 2 de julho, dia 6 de fevereiro, ao meio-dia. Primeiro encontro vegetariano de Vitória da Conquista, dia 6 de fevereiro, ao meio-dia, no restaurante Sabores e Amores, na rua 2 de julho, no centro. Mais um torpedo aqui, chegando no Som da Tribo. Tô ligado no Som da Tribo, programa que tá 10. Quero ouvir Cinderela. É, Humberto de Bom Jesus. Tá certo. Bom Jesus. Galera aí ligado, manda seu torpedo também. 88319050. Interaja com o Som da Tribo. Concorra aos brindes do Som da Tribo. Tá valendo sanduicheira, piercing de umbigo mais tatu feminina, ingressos para o show da banda Randômicos, tem ingressos para o Glam, ingressos para o Blackout, ingressos para o Rind Fest, Reg Fest hoje no Apogeu. É só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 88319050. O Som da Tribo. Hoje no Viela Sebo Café vai rolar música regional e MPB com João Dias, voz e violão. Você não pode perder, couvert de R$3. Na próxima sexta-feira, dia 4, muito pop MPB com Eduardo Luz e banda. Ingressos R$5. Viela Sebo Café fica ali na Rua Siqueira Campos, no centro. No Apogeu, hoje às 10 da noite, tem Reading Rag Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados. O Adrian Africa, direto da África, hoje, fazendo a participação com o Complexo Raga no Apogeu. Ingressos, R$5. Mulherada não paga nada, é 0800. No próximo sábado vai rolar o Blackout. Todos de preto, todos no escuro e todos dançando em mais uma festa eletrônica no Apogeu. Ingressos, R$5. Já no dia 12 de fevereiro, também no Apogeu, Glam Night Party. Ceda seu limite nessa noite com os DJs Tony, Fabinho, Rick, Sex, Sushi, Nerd Candy e também os DJs de Salvador, hein? Que são eles, DJ Chiquinho e Ale Urpia. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. Em fevereiro vai rolar o Folia Fora do Eixo. No dia 27 de fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, com móveis coloniais de Acaju, canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk brasileiro nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Já está à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na Livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Também está à venda o CD da banda Mick Chan, CD novo aí à venda nas Astras Story, ali na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br. Também tem o blog do Rubenil do Metal, rubenildometal.blogspot.com, e o blog da banda distintivoblue.com, distintivoblue.com. Você também acessa aí o Som da Tribo, somdatribo.com. Você fica por dentro de todas as notícias do pop rock nacional e internacional, agenda, as atividades alternativas que rolam na cidade, os eventos culturais. É só acessar somdatribo.com. Também tem o nosso chat no blog do Som da Tribo. Também tem o nosso chat no MSN, Som da Tribo nas redes sociais, no Facebook, no Orkut, no Twitter. É só seguir o Som da Tribo, twitter.com/somdatribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo. Oferecimento condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar 3425800. Tá fazendo muito calor, então liga para Bahia Frio que ela vai solucionar seu problema. Beleza? 3425800. Espaço X, verão, férias, era um Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop, em novo endereço na Avenida Jorge Teixeira, número 960. Bairro Candeias. Cici, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Matrículas abertas. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir hoje Metallica e Nirvana. Então, viaja aí. Clássicos da Tribo. Sorrow's mouth. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Nirvana, Spun True, Anti-Metallica, Hero of the Day, aqui no Clássico da Tribo, do Som da Tribo, 8h44, chegou cedo aqui para o Som da Tribo, Gilmar Dantas vai falar aí sobre folia fora do eixo, noites fora do eixo e também Grito Rock Conquista. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Miguel. Cheguei a tempo de ouvir essa pérola do Nirvana que eu não ouvi há anos. Há anos, só aqui no Som da Tribo, né? Exato, relembrando aí os bons tempos da camisa... do grunge. Do grunge, isso aí. Mas então, na verdade, Miguel, eu queria aqui falar mais sobre o evento Tour de Zines. Muito bem, manda aí. O evento vai acontecer na próxima quinta-feira, às 17 horas, né, 5 da tarde, lá no Viela Sebo Café, que é um grupo de São Paulo, são dois coletivos que se uniram para fazer o lançamento de vários zines. Então, é um pessoal de cultura mais ligado ao punk, ao anarquismo, ao vegetarianismo, à cultura vegan. Então, esse pessoal está rodando o país, lançando esses zines e fazendo várias oficinas. Então, hoje vai ter lá no site do Coletivo Suíça Baiana a programação do evento. Vai ter duas oficinas, vai ter exibição de vídeo. Hoje vai estar prontinha a programação do evento. Então é na verdade vai ser mais um bate-papo sobre essas culturas. O Coletivo Suíça Baiana mesmo não assume bandeira nenhuma, né? A gente não é punk, a gente não é anarquista, mas são movimentos que a gente valoriza, né? Que a gente tem uma identificação. São questões alternativas, né? Culturas. Exato, alternativas. Cultura alternativa. Tanto é que eles procuraram a gente para fazer essa parceria aqui. Podia procurar tantos outros grupos e procuraram a gente. Então a gente entrou com o pessoal de Ana. Então tem gente que tem um relógio bem pequeno de comida vegetariana, vai aprender a fazer mais coisas, né? Quem gosta desse tipo de comida, eu mesmo gosto. Você não dispensa nada, né? Não dispensa nada. Tem vários pratos vegetarianos mesmo que são deliciosos. Tem um estrogonofe vegetariano que é uma maravilha. Mas tudo bem, vai acontecer na próxima quinta, 17 horas, no Viela Sebo Café, entrada gratuita. Só que vai ter venda de materiais, venda de alguns produtos, de livros, de discos. Vai ter venda de comida vegetariana também. Então é bom a galera levar um dinheirinho pra comprar essas coisas, né? Mas as palestras, a participação na oficina é toda gratuita. Beleza. Pode chegar lá que a gente vai estar lá nesse bate-papo. Repete aí o nome do evento, Gilmar, pra galera. Tour de Zines. Tour de Zines, né? Isso, próxima quinta-feira. Quinta-feira, agora, a partir de 7h30 da noite, cinco, no Viela. 5 da tarde. 5 né? da tarde. A partir das 5 horas, né? Tour de Zine. Tour de Zines. No Viela Sebo Café, entrada franca. Você participa aí desse evento, mais um evento bem interessante para a Vitória da Conquista, né? É, vai ser um bate-papo bem legal. Lembro convidar especialmente aí Paulinha Babilônia, seria bom ter a presença dela lá participando desse evento. Nem da Câmara de Jornal. Nem da Câmara de Jornal, Lázaro da Câmara de Jornal, tem Zine, já teve, né? O pessoal como é o nome daquele cara? O Arranhão, né? O Arranhão, o pessoal do Arranhão, exatamente. Isso. Convidar essa galera. O Ian também, né? O pessoal de jornalismo. Interessante. Muito bem-vindo aí nesse evento. Dando seguimento aqui, Miguel, o tempo é curto, mas isso. Vou tentar passar, dar uma pincelada rápida, né? Em fevereiro tem o Folia Fora do Eixo. Folia Fora do Eixo, né? A grande evento desse primeiro semestre aqui na cidade, né? Não menosprezando Maria Gadu, o do Meteoro, Luan Santana. Aquilo não, Meteoro é uma bomba. Bomba. Como é que tem outro que vai ter em fevereiro também aí, ou é em março? É. Michel Telon, né? Nossa, que mau gosto. Vai véio. Ter esse aí também. Ah, já, rapaz. Não menosprezando essa galera, mas... Não, tem que menosprezar mesmo. É ruim pra caramba. Luan Santana, esse negócio é tudo coisa ruim mesmo. É coisa ruim. Verdade. Pois é, mas aí a gente tem uma falei, tá falado e assina embaixo. Quem falar que é bom, vem aqui que a gente discute. A gente tá com a programação mega aí, né? O Folia Fora do Eixo é um evento muito grande. A gente tá trazendo grandes bandas do rock brasileiro, Móveis Coloniais de Acaju, né? Talvez a principal banda brasileira hoje, pela primeira vez em Vitória da Conquista. Banda que faz um sucesso absurdo, vai tocar amanhã em Salvador, todo mundo na cidade só se fala nisso. Também tem Canastra, a banda de Rodrigo Barba, do Los Hermanos. Canastra, a banda de Renatinho, que é um dos fundadores do Acabou La Tequila, uma banda que fez um sucesso grande, só tinha gente legal na banda. Então, tem o Camarones, a Orquestra Guitarrística, que vai estar lançando um disco novo, produzido por Chuck Hipólito, que é diretor da MTV. Vai ter o Swinga, que é uma banda de Salvador, bem legal também. E a Ladrões de Vinil, representante local nesse evento. Então, os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta. Pode ser que rola uma promoção de antes de sexta aí de venda, uma venda mais barata, uma venda coletiva, então é bom a galera ficar ligada. Mas na sexta-feira as vendas oficiais começam, o ingresso inteiro R$20. Beleza. E também vai ter o Grito Rock, né? Grito Rock, dias 24 e 25 de março. A gente está espantado com a quantidade de bandas. Quem quiser ouvir as bandas que já se inscreveram para a conquista, basta entrar no site toquenobrasil.com.br e lá procurar Grito Rock 2011. Na página do Grito Rock vai ter a página do Grito Rock de Vitória da Conquista. Então, você clicando na página do Grito Rock de Vitória da Conquista, você pode conhecer as 100, mais de 100 bandas que se inscreveram para tocar Vitória da Conquista. Destaque para Los Piratas de São Paulo, que já foi uma banda premiada na MTV, Facada de Fortaleza, que vai ser uma das grandes atrações do Abril Pro Rock desse ano. Então tem muita banda boa mesmo lá. E o evento a gente vai fazer um dia no Viela Sebo Café e outro dia no Apogeu. Gilmar, já tem uma pergunta, um torpedo aqui pra você. Gilmar, quando sai a grade do Grito Rock, Fábio José? Perguntando pra você aí através do torpedo aqui. Dia 1º de março. É bom lembrar que as bandas locais não estão se inscrevendo. Até agora, se eu não me engano, de banda local só se inscreveu a Distintivo Blue, a Randômicos, a Garboso, e uma banda que eu não me lembro o nome aí, uma banda de eu acho que até de metal. Certo. Nem dá pra saber direito, com a banda que colocou músicas de outros artistas lá. Eu não sei nem se é banda séria. Mas poucas bandas de conquista se inscrevendo, né? Você vê mais de 100 bandas inscritas pra tocar em Vitória da Conquista e só 5 bandas locais. Então a galera local aí. O percentual é pouco, né? É. Principalmente que a gente vai ter um dia dedicado a um som mais pesado. E a gente tá sentindo a ausência do pessoal. A ausência do pessoal. Será que a Mictia tem... mesmo tá com trabalho novo, então, né? Então, será que não tem mais banda de metal? Tem, da Conquista? Tem. Banda tem. De hardcore, será que não tem mais? Cadê essas bandas, né? Então fica a provocação aí pra galera se inscrever pra tocar no evento. E pra terminar aqui, né, o pacotão de novidades. Noites Fora do Eixo, aprovadíssimo no edital do Conexão Vivo. A verba já foi liberada, tudo sacramentado, preto no branco, tudo assinado, tudo certinho, né, Gilmar? Certinho. Dia 16 e 17 de fevereiro a gente vai estar em uma imersão, trancados em um hotel lá em Salvador, todos os produtores contemplados, num curso, né, de como gerenciar esse patrocínio, como fazer a prestação de conta, como cuidar para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Nosso evento é um dos maiores patrocínios do edital, né? O Conexão Vivo resolveu aprovar o nosso orçamento na íntegra, então vai bancar todo o evento. Então a gente vai ter outdoor, cartazes, panfletos, rádio, som de qualidade, técnico de som, técnico de luz, produção de documentários a cada show, cachê para todas as bandas locais, cachê para todas as bandas de fora. Todos os profissionais envolvidos vão ser remunerados. Exato. Né? Me diga aí, qual é o evento local, além do Festival de Inverno, que raramente, são poucas bandas locais que entram, né? Que paga R$750 por banda. São 32 bandas locais que vão receber R$750. Beleza. É uma grana boa, né? Pra você, isso pelo aí. Menos você poder investir. A banda faz até um show melhor, né? Sabendo que ela tá recebendo pelo seu trabalho. Então, a partir de abril, toda quinta-feira, no Viela Sebo Café, a gente terá as noites fora do eixo. A gente já definiu até o mês de abril já está quase já todo... Já está fechado, exato. Né? Quem vai abrir já está definido, Gilmar? Olha, Perigolino. Sim. Perigolino Babilac vai ser a banda convidada. E a banda local, a gente vai convidar Ramanai. Ramanai e Perigolino Babilac, na abertura do Noites Fora do Eixo 2011. Exato. Falta só falar com a Ramanai ainda. Perigolino já está certo, eu tenho que entrar em contato. Se alguém souber o contato da Ramanai, por favor. Eles têm um blog... Vou dar uma checada lá, vou procurar. Tem um blog da Ramanaia. No blog de Rubenil tem um link pra você. Ótimo. Entrar aí em contato com Ramanaia. Na segunda noite, os novícios baianos, né? Maglore e os Barcos. Depois a gente tem contrabanda daqui, Vitória da Conquista. E de São Carlos, São Paulo, Aeromoças e Tenistas Russas. E na última noite, Sertanilha de... Salvador, e a gente vai convidar para essa noite a 5 contra 1. 5 contra 1. Exato, é o primeiro mês de abril todo fechado, mas aí vai passar pela essa noite fora do eixo ainda esse ano, 2011. Vai ter Autoramas, vai ter Do Amor, com uma banda bem legal que nunca tocou em Vitória da Conquista, vai ter Macaco Bong, vai ter várias bandas legais que vão estar passando aí a noite fora. O nível vai ser altíssimo desse ano. Muito bem, Gilmar, nosso tempo está escasso, você vai vir aqui outras vezes e a gente vai... estender o papo, beleza? Beleza, tranquilo, ótimo. Agradeço mais uma vez o espaço. O Som da Tribo sempre está escancarado aí para os eventos alternativos. E espero encontrar a galera lá para a gente ter esse bate-papo, até para saber mais dos outros projetos, né? Quinta-feira lá, 5 horas da tarde, no Viela Cedo Café. E mais informações é só acessar coletivosuissabaiana.com.br. Pode acessar lá que tem todas as informações. Beleza, então vamos ouvir aí os novíssimos baianos. Já tocamos os Barcos, vamos tocar uma Glória agora. Enquanto o tempo não chega de esperar só. Que uma glória, demodê. Manda um abraço aqui pra galera que está curtindo o Som da Tribo, os últimos torpedos que chegaram. Dil de Macaraninha para todos de Capão Verde, município de Barra do Choça, ligados aí no Som da Tribo. E quer curtir uma música de Kid Abelha, valeu. Tem também aqui a Cida Silva, que tá mandando um oi pra família Som da Tribo. Adorei a música do Metallica no Clássicos da Tribo. Beijão para o meu amor, o amor dela, Deval de Andrade, e pra você, Miguel, e todos que ouvintes do Som da Tribo. A Cida Silva, fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, curtindo o Som da Tribo. Beleza, sortudos aí, a galera que ganhou os ingressos aqui, os brindes do Som da Tribo. O Guilherme Celino ganhou 2 ingressos para o Ridge Rag Fest, que vai rolar hoje no Apogeu. O Guilherme já passou por aqui e pegou seus ingressos. O Glam do Apogeu saiu para Rafael Flores do bairro Candeias. Rafael Flores do bairro Candeias. A partir de terça-feira à tarde, retirar seu ingresso do Glam lá no, nas Astras Story, na Alameda Lima Guerra, número 57. Os ingressos de Randomics saiu para Rosângela Souza, do bairro Panorama. 2 ingressos da banda Randomics, dia 18 no Viela, saiu para Rosângela Souza, do bairro Panorama. E a sanduicheira Mini Grill saiu para Antônio Bittencourt, do Ponto Central do Marçal. Ganhou aí a sanduicheira Mini Grill, Antônio Bittencourt, do Ponto Central do Marçal. Todo mundo devidamente documentado a partir de terça-feira à tarde. Retirar seus prêmios aí na loja Zastraz Story, ali na Alameda Lima Guerra 57, com o nosso brother William, parceirão aí também da cena alternativa. Agradecer a todos que ligaram, que mandaram torpedos, que participaram aqui do Som da Tribo, a galera que veio aqui ao vivo, e principalmente os ouvintes, né? Que é a galera que bomba aí o Som da Tribo na internet, no rádio, enfim. E também os nossos parceiros, Espaço X. Verão férias é no Espaço X, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop em novo endereço, na Jorge Teixeira, número 960, no bairro Candeias. Sissi, ou você se garante, ou a língua derruba você, inglês e espanhol, que você nunca... Bahia Frio, 329 Centro. Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, a partir das 7 da noite. Mas antes disso, perguntar aqui a Devald, foi bom pra você, Devald? Foi ótimo. Foi bom pra você, Gilmar? Eu prefiro quando demora mais, cheguei já no final. Beleza, valeu galera, aproveite bem o final de semana. Olha, tem coisas muito legais pra você fazer. Por exemplo, ler um bom livro, uma boa revista, ouvir uma boa música, conversar com seus familiares, com seus amigos. Há mil opções interessantes pra você fazer, beleza? Não vai ficar alienado na frente de uma TV ou de um computador, vivendo a sua vida aí com coisas artificiais. Então, leia um bom livro, uma boa revista, converse com seus amigos, troque ideias com o pessoal de sua família. Isso é muito bom, isso é muito legal. E às vezes, aos poucos, a gente vai perdendo essas coisas legais que faz parte da nossa rotina. Então, aproveite. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo